Capítulo 12. Terceira afirmação de luz, eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Nesta afirmação nada existe e ainda tudo o que pode existir, existe. Nesta afirmação o pensamento não cabe, nem a mente, nem qualquer função do intelecto ou qualquer sistema de pensamento ou de filosofia. O ego faz-nos pensar demais nas coisas porque, para essa entidade, o pensamento compulsivo é uma forma de alimentação e que lhe permite viver na confusão, na desordem, no conflito, na resistência, e sempre com o medo de um dia ser descoberto e aniquilado, por isso inventa todo tipo de mecanismos que não nos levem a pensar. Para o nosso ego, um agora, um momento presente, um instante sagrado, é ameaçador, porque permite-nos parar para pensar com a nossa mente divina e descobrir quem nós realmente somos. E isso é assustador. Para o ego é assustador pensar que nós somos a força, a alegria, a sabedoria e que somos completos e de nada mais precisamos. Porque ele vive dessa carência e de sentimentos de negatividade, rejeição, presunção, discriminação, julgamento. Ele faz-nos dividir da nossa fonte, dividir o nosso mundo em bom ou mal, porque são conceitos que lhe permitem viver nessa dualidade. Eu não vejo as coisas como bom ou como mal, porque o bom e o mal não existem, são conceitos e ilusões do meu ego, algo que ele inventou no mundo dele que eu dei força ao acreditar que assim era. Por isso os meus pensamentos de rejeição e de julgamento, de discriminação, de ódio, de inveja e de cobiça. Isso não é a minha verdadeira realidade. Eu não sou assim. A minha verdadeira realidade não é ver nem bom nem mal, não é rejeitar nem valorizar, não é discriminar nem odiar. A minha verdadeira realidade é aceitar tudo, como é. Aceitar quem sou e como sou. Aceitar o meu corpo e como ele é. Aceitar a minha vida e como ela é. Aceitar a minha imperfeição momentânea. Quando deixo o ego comandar os meus pensamentos e as minhas emoções. Aceitar algo de errado que cometa em alguma ação ou com alguma pessoa. Ao aceitar, permito que isso seja como é e não como meu ego gostaria que fosse. Ao aceitar, permito que Deus, que sou eu mesmo, se manifeste na minha vida e na dos outros. Ao aceitar, trago a alegria e a despreocupação à minha vida. Porque percebo que tudo tem de ser como é e que tudo é como é, quer eu aceite, quer não, porque não tenho poder de mudar coisa alguma na minha vida, e no entanto, posso tudo mudar, apenas posso deixar-me ser um canal para o divino se manifestar e conectar-me com a fonte de mim mesmo, sem separatismos. Ao me separar de mim mesmo não estou a ser verdadeiro comigo mesmo e acredito que sofro com isso, mas sei que é o meu ego que sofre com isso e não eu. Para quem eu sou verdadeiramente não existe sofrimento. O sofrimento não existe na fonte de onde venho. O sofrimento não existe na realidade no mundo que é a minha casa e que é o mundo de Deus. O sofrimento fui eu que o criei, quando me afastei da fonte de minha verdadeira casa e do meu pai. O sofrimento inflijo a mim mesmo, ao pensar com a mente do ego, ao pensar que sou frágil, fraco e sem forças, ao acreditar na ilusão de que sou carente e vulnerável e que tudo me pode afetar. Não mais serei vítima de mim mesmo, nem dos acontecimentos, nem dos outros, eu não sou vítima do mundo que vejo e nada pode me prejudicar ou fazer sofrer porque eu sou invulnerável. Eu sei o que sou. Como pode alguém que é tudo, ser afetado pelo tudo, que criou? Como pode alguém que criou a ideia do sofrimento ser afetado por ele? Como pode alguém que criou tudo o que existe para si, ser afetado por algo que criou para si mesmo? Como pode alguém que é dono de tudo e de toda a criação e que está presente em tudo, sofrer com algo que aconteça?